decide, sinto que é minha essa night. Atrevido, eu vou me aproximar. Talvez eu possa lhe cegar. Dou um passo só pra conversar. Eu sei que tu vieste sozinha e que tu estás alone. Será que não precisas companhia pra não ficar so phone? Me deixa te levar pra pista, baby. Só quero te tocar. Eu sei que tu vieste sozinha. Yeah, yeah. Tu e eu na pista combina. Yeah, yeah. Vem, vem, vem. Mexe esse corpo pra mim. See everything alright. Vejo uma pita colada ao fundo. Eu aposto um 100 paus que ela veio alone. O corpo dela me cativa. Deixa-me arranjar um jeito de levá-la à pista. Desde muito tempo nesse filme sou artista. Não como resposta, não aceito, acredita. Quando ela mexe, mexe. Levo as duas mãos, as duas heads, heads. Quando o nigga sobe, ela desce, desce. Pura sintonia acontece, man. Bem, do jeito como a Banas nunca havia visto. Nesses bons minutos de dança, juro que via Cristo. Acho que acordei um monstro adormecido. Tenha cuidado com damas tímidas. O nigga Agostinho me havia divertido. Mas eu diverti. Tu vieste sozinha. Yeah, yeah. Tu e eu na pista combina. Yeah, yeah. Vem, vem, vem. Mexe esse corpo pra mim. Do club e taja baby good. I don't have time for it bitches, mas pareces tu. O fit lá de longe, o fit vem de onde? Desse corpo quando a bana, tipo a Nick lá do norte. Mostra esse teu party, não te preocupes com contas. A minha baby, eu sou teu papi, não te preocupes com cota. Mostra esse taracho, sabes o que eu acho? Que és a rainha do club, então vou seguir os teus passos. Olha-me, eu te ouvi dizer que estás sozinha e tu és linda. Deixa-me dizer que os teus passos me viciam. Call me my baby, eu já tô crazy. Piorei quando toquei ti. Então mexe, mexe. Essa tua cintura me deixa quieto, yes. Fico bem maluco quando desce, desce. Pura sintonia acontece, man, então tá bem. Eu sei que tu vieste sozinha. Screw.